Halmazan Kuratiyeli. Prossegue via litoral, a Salvador no 04, reporte através de Pituaçu. Falou, tá 3125. Pronto, tá com a pia? Siga. Autorizado, Galeão 380, via Upper Zulu no 0, SMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, Toquim, e após conforme a rota do plano. A subida será da EU, Leda, Didi. Primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5014, controle 1198. Tá 3125, foi aprovado pro Galeão no 380. A rota conforme plano de voo, Upper Zulu 10. Até SMAP, 5014 no transponder, 1989 controle, decolando no 0, da EU, Leda Bridge, da 3125. Correto, já para congestionamento. Tá pronto, 3125. Autorizado, já pro táxi. Amará. Azul 5003, tanto cópia. Minutinho, Maquiaco Delta. O Azul 5003, autorizado Guarulhos 360, via Pesulu no 6, Bravo Hotel Zulu 3, via Foz conforme a rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem. 50 no 6 é o código, 1198 é o controle. Correto, chama para congestionamento. Vamos voltar, Mike Eco Delta para Manati? Autorizado o giro de manutenção, chame para a cópia então, Mike Eco Delta, e para o término do giro de manutenção. Livre 27, passando o coral, serviço de radar encerrado, chame Nelson 201. Guardem. Rio 9985. Oi, bom dia. Tá ali matando. Confirma intenções de pouso. 43, gente. 43, por gentileza, pega o apoio da Infraero debaixo do passageiro. Entendi. Solicita pouso no pátio 3 e apoio da Infraero com viatura. Hotel Lima Tango, reporte na vertical do farol de Itapuã. A vertical do farol de Itapuã. 19350 Campinas. Táxi Apache Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1014. Pátio Índia, ponto de espera 1895, tá 3125. Hotel Matangu, na escuta da torre. Após o desembarque dos passageiros, vai prosseguir para o pátio 4 ou pátio 5? Ok, ciente. Afirmativa, assim que a mesma passa em Itaguato, pode iniciar no 03. Talimatango, vento 340 graus, 04 na nós, autorizado prosseguir pouso no pátio 3, sentido sul, pátio 3, reporte no solo controlado. Salvador, San 3125, pode esperar uma zero, pronto. San 3125, a linha mantém, texto 10. A linha e mantém, 10, San 3125. Matango, o Infraero não informou a posição, ok? Porém, só pode manter a extrema esquerda. A esquerda, pode passar na 10 aqui? Pátio 3, então vai prosseguir, confirma. É, pátio 3, cara, tem várias, são 10 remotas, né? Autorizado, passar na 10. Ok, ciente, autorizado. Livre da colagem no zero, vento 330 graus. 330 graus a 4, nós. Livre da colagem no zero, tá 3125. Hotel Matango, Solo, Juno 4. Chame o Solo 1219 para a cópia do retorno em Mar. Taxa direita via Índia, ponto de espera cimento 1895, ajuste 1014. Na vez, obrigado, 3125. Trânsito Salvador, tá 3125. 3125, contato radar, voa nível 380, saída da EL. 380 da EL, 3125. Para a posição de número 6 no pátio principal. Vamos lá então, Mike X-Ray Delta. Então o senhor está onde mesmo? Mike X-Ray Hotel, na posição de número 7. Solicito reboque para a posição de número 6 no pátio principal. Ambos no pátio principal. Então o senhor está na posição 7, que é a posição 6, ambos no pátio principal, é isso? Afirmativo. Autorizado, informe término do reboque Mike X-Ray Hotel. Ok, ok, volto a contactar com você. Solo Salvador, muito bom dia, o Azul, Alfa X-Ray Lima. Prossigam. Muito bom dia, o Alfa X-Ray Lima, está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 9, para aerociente. Está no pátio 3, qual a posição que o senhor quer prosseguir? Posição de número 9, do pátio principal. Autorizado o reboque, chame para ingresso no pátio principal. Alfa X-Ray Lima, chamará. Sete cinco cinco, acione a identificação chegada bom, seleção para 4010, ajuste. 0 no 4. 759 da Gol, aguarde um minutinho para sacar aqui agora, olha isso. 03 na escuta da torre. Prossiga. 1198 decolou, 19. 198, ok, tchau. Quanto Controle de Salvador, bom dia. Azul 5003 decolou. Se houver chance, gostaria Leda de estar presente. Azul 5003, contato radar, sua nível 360, após 2000, está autorizado, Leda. Obrigado, Leda. Tá 3125, chame Recife, 1251. 251, boa, tá 3125. Azul 5003, da presente, foi direto Brito. Brito, da presente, 5003. Tango pra senha. Só um minutinho, Atalima, tá bom? Alfa X-Ray Lima, tá autorizado. Autorizado em ingresso, parte principal, porta 09. Alfa X-Ray Lima, ciente, obrigado. Fica atento apenas ao termo do reboque do aeronave da Santa, ok? Alfa B, confere, obrigado. Hotel Lima, então, confirme decolagem aqui de Salvador para Enrimar? Quase um minutinho pra cópia, Marcelo. Hotel Lima Tango, pronto pra cópia. Autorizado Salvador em Rimar, 500 pés, após decolagem. Prossegue direto pra Rimar, acionando o código 0143 e a torre 1895. Hotel Lima Tango, confira o PLB por gentileza. E com a borda, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre em 1895. Sim. Afirmo, pronto, cópia. Guarulhos já aprovado nível de voo 360, via Presoluno 6, Bravo Hotel Zulu, trivia, após conforme a rota do plano de voo. Dial, Leda, Bridge, a subida com a primeira curva direita após a decolagem 5026, o código 1198, é o controle. Confirmando o código transponder 5026. Correto, chama para posicionamento. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, passageiro 2227. Sarita, aguarde um minutinho, cópia conquista. Mike X-ray Delta, Mike X-ray Hotel, finalizou o reboque? Negativo, aeronave da TAM, finalizou o reboque? Mike X-ray Hotel. Negativo, eu tava aguardando poder falar aí. É o TAM, Mike X-ray Hotel, informa o termo de reboque na posição de número 06. Ciente, bom dia, X-ray Hotel. Grato. Trip 5384, pronto, cópia. Autorizado Maceió, 190 via Golf 677, subida pouca transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código transponder 5027, controle 1198. Autorizado Maceió, 190, pouca transição Aracaju, curva à esquerda, decola 190, 5027, transponder 198, é o 35384. Correto, são para posicionamento. No box 5. Tia, obrigado. Bom dia. Posicionamento. Passarido 227, aguardando. Pronto pra cópia, passarido? Pronto pra cópia. Autorizado conquista nível de voo 180, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Arbor Elefa, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira no zero. 5025 é o código transponder, 1198 é o controle. Cliente conquista 180, conforme o plano Arbor Elefa, após curva à direita após pista 10, transponder 5025, controle 398, passarido 227. Correto, vamos para posicionamento. Pode. Parede autorizado, chama pro táxi. Táxi via Índia no ponto de espera, chama então 1895, ajuste no 014. Two two five is Cocky Agency at Golf Arrival, distance 4,000 feet, candidate 1014. Okay, Golf Arrival. Autorizado por seguro, nível de voo 360, via por esqui 50. A subida será da El, Leda, após Leda direto, por seguro. Primeira curva à direita, após a decolagem cabeceira 10. Código transponder 5032, controle 119, decimal 8. Frequência livre. Correto, chama para puxar a ferramenta. Aguarde para puxar a ferramenta. Patrulha 2227 teria um estimado para iniciar o pushback? Passarei 2227 ao solo. 227 no... Teria estimado para iniciar o pushback? Afirmativo, qual é o estimado para iniciar o táxi? Gol 649 já está totalmente pronto. Está autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Decolou 30, chame o controle 198, bom voo. Chamará o controle 198, gol 1759, tenha um bom dia, um bom domingo. Controle Salvador, bom dia, gol 1759, decola da El Beda Bridge, passa 1410. Dia 1759, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360 no perfil da CDL. Perfil da DAEL, boa, nível 360, gol 1759. Salvador 5384, no bloco 5 para push e acionamento. Aguarde, é o número 2 no setor. Tá, até a entrada do pátio 3, chame lá para ingresso no pátio principal. Localizador, gol 1755. Salvador, gol 1755, bom dia. Bom dia, 1755, livre pouso 190, vento 350 graus, 032. Livre pouso 990, gol 1755. Agora boa, é o azul 4234, informação de jet, Recife 350. Sente, aguarde cópia Recife, azul 4234. Aguarda, a saída prevista seria a PUCA? Afirmo. Obrigado. Ingresso principal. Sente, é o número 2 para a decolagem, aguarde. Firmo trip, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, para táxi, gol no 649, com 49 a bordo. 3 horas, alternando a Aracaju. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 4. 14, direita, via Índia, 1845, até daqui a pouco. 1895. 1895. Passaredo vai seguir o Boeing da Gol à frente até o ponto de espera, lá vai chamar a torre 1895. Força Aérea 2000, pronto cópia. Força Aérea FAB 2000, pronto para cópia. Autorizado Galeão 260 via Persoluno 0, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo Charlie e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. O código transponder é o 5043 e o controle 1198. Diego, no 649, visual contrário na curva final no zero? Visual. Após passagem do trava, a Lima tem, voo no 649. A Lima tem após a passagem do trava, voo no 649. Correto, chame para o acionamento, já está pronto? Liga, senão chame para o táxi. Do 4234, pronto para a cópia? 4234, pronto. Autorizado Recife 350, via Periwisk 58, pouca transição Aracaju é subida, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. 5030 é o código, 1198 é o controle. Autorizado Recife 350, Periwisk 58, decolagem 10, primeira curva à esquerda, pouca Aracaju. 030-098, correto, deixa eu propor o acionamento. Salvador Trip 5384, POB 18, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador, tá pronto para iniciar o táxi. Táxi via Fátio e Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 4. Iniciando o táxi. Uno 755, solo 36, libra direita, chamando 219. Mano 219, sim, Uno 755. Salvador, bom dia, Uno 755, libra na Eco. 755, táxi via Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, chamando sua Juliette, 755. No 755, confirme por gentileza, pegou alguma vento de cauda na final? 5 nós, beleza? 5 nós, ok. No 649, livre da colagem no 0, vento 340 graus, 05 nós. Iniciando, agora no 649. Série 2227, ali mantém, pista no zero. Voo no 759, chama para o centro de Recife, frequência 125, de volume, área 133, de volume. Trip 5384, mantém o ponto de espera. No 649, decolou 38, chama o controle 1198. 198, boa noite, 649. Eu tava com 15-1314, clear final electric 3-1-1-3, post average. Controle, bom dia, agora no 649, passa 1700. A transmissão está muito baixa. Voo no 649, como recebe? Agora bem melhor. No 649, contato radar na decolagem. 9 e manter o nível de voo 360 no perfil da saída da ELP. Solicito 32 como final, a da ELP. Oceanet 6225. Go ahead, sir. 2,000 feet, Canadian 04, clear final, report established. Clear final, report established, descent 2,000 feet, 104, Oceanet 649 está autorizado, 320. Autorizado, 320. Vou no 649, obrigado. Com 384, ali mantém, pistão no zero. Série 2287, decolou os 41, chame o controle 1198, bom voo. 298-27. Controle, Salvador, bateria 2287. Bateria 2227, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 180 no perfil da árvore. Para aproximar do nível 160 no perfil da árvore. Melhor, 140. Gente, o 2227 está autorizado o nível de voo 140 no perfil da árvore. Gente, 140 no perfil da árvore. Beleza? Gente, após a árvore, cruzamento. 4234, chame. Quanto tempo que a equipe de solo chama do táxi? Autorizado, pilote de cruzamento, 4234. Trip 5384, livre da colagem 10, vento 310 graus, 069. Pelo chão do Lockwise, eu acho que não é 6225. Roger, Chanel 6225, check in here down in Lockett Call Tower, frequency 118.95. 118.95, acho que não é 6225. 243, chame o controle 1998. 198, trip. 5384, senhorita, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Salvador Tower, Chanel 6225, good morning. Gear down and lock, established on the ILS, runway 10. 6284. Bom dia, o trip 5384, contato radar de colagem, sobre o nível de voo 190, na saída pública. 190 na POCA, 5384. O voo no 649 voa direto ao posto seguro e chama o centro Recife na frequência 125.1, secundária 13395. Direto posto seguro, Recife 1251, alterna 3395, voa no 649. Alex via Pati Índia, no ponto de espera submit 2895, ajuste 1014. Salvador Tower, could you say again the wind? Okay, the wind is 350 degrees, 04 knots. Thank you. Agora sim, Força Aérea 2000, está autorizado o cruzamento da pista 1028 e taxiar via Alfa, Juliette, Pátio e Índia. No ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajuste no 014. Azul 4234, a linha da cola pista 10, vento 02, 0 grau 039. Ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. Força Aérea 2000, a Lima, tem pista no zero. 4234, decolou 50, chame o controle 1198. Controle 1984234, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234, cruzando 1100 na Puca. Bom dia, Azul 4234, contato radar sobre o nível de voo 350. O perfil vai sair da Puca. 350, Puca 4234. 2 Salvador, batendo 227. Consiga 227. Passando 80, a velocidade voar, voo direto pro Bob Tube. Fox. Mike Bravo Fox, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, na posição 2. Autorizado início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado o reboque, chamar para ingresso no pátio principal. Mike Bravo Fox. Era 2000, decolou 52, chame o controle 199.8. 198, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2000. Bom dia, Força Aérea 2000, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 260 na saída da EL. EL 260 na da EL. Trip 5384, chama Recife, frequência 125.45, secundário 12685. 55-2085, Trip 5384, boa. Campinas. Campinas aprovado, nível de voo 340, via Perzulono 6, Bravo, Tel Zulu, Trivia, posso confirmar a rota do plano. Dael, Leda, Bride, a subida, primeira curva à direita após a decolagem, código 5051, controle 1198. Passarizo 2227, agora chama Recife, frequência 126.0, secundária 128.8, com voo. Salvador, Mike para Fox. Bravo Fox autorizado, ingresso no pátio principal, informe término do reboque. Ok, autorizado, ingresso até a posição 2, formal término, Mike, Bravo Fox. Time 312, desça 050, chegada à Mare. Tanto 6312. Siga o metrô 12. 1887. No 887. Pronto pra copiar Recife? Siga, 1887. Ok, Recife aprovado, nível de voo 370, via Peruísque 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, 5053 é o código, 1198 é o controle. Autorizado com força. Recife 370, via Peruísque 358, por Caracaju, curva esquerda, 5053 o código, 1198 o transcondigo 1987. Só confirmando a aerovia, Upper Whisky 58 e a frequência do controle 119.8. É a Upper Whisky 58, 119.8, voo 1887. Correto, chamou para o posicionamento. Amarelo, pronto.